Todos autorizados no 7, Oscar Vitor em Flávio. Bravo Delta, decolando 239, controle em 208, bom voo. R89, confirma somente o PLB, autorizado o táxi, parte 3, parte 1, no Índia, ponto de espera da pista na 0, chama a torre em 1118, decimal 95, QNH 1095. Tá com 5 a bordo, alternando Recife. Cia Pátio, Índia, 1118, decimal 95, quando pronto o 989. Golf, Bravo, Índia, atualizando o ingresso do Pátio 3, atento ao sinalizador. Suba para 3 mil pés, restrição da saída Momo. Um ascendendo a restrito na Momo, Bravo Delta. Está estabilizado, 1184. 1184, torre, 1185. 1895, 1184, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1184, 2 milhas e meia do Ilha Serra. Aporte, toda aproximação e aguastas para o pouso, 1184. 1184, sim, não se escuta, continua a aproximação. Ficha está livre para autorizar na 190, vento de 160 graus com 10 nós. Livre posto na 1-0, está baixado travado, 1-1-8-4. Liberal, autorizado ingresso no 7 até a parte 4, frequência livre estacionar, tem gente. Oscar Vitor, uniforme, solas 241, qual o pátio? Ok, backtrack até a papai, aporte no 7 livre. No 64, para 2 mil pés, 1015, livre LS X-Ray. Livre ILS X-Ray, voo 64, 1015. Gente, Flávio, bom dia. Tem o 981 na escuta? Mantém, certo, siga. Após o tráfego ali, mantém. Autorizado a linha e mantém o 981. Qual a pro ideal para ir esse? 3171. Autorizado direto ir esse, ainda mantendo 3 mil pés de bilhete para Delta. Ok, vai manter a restrição para Delta. 21, solo, bem-vindo. 21, obrigado. Rio 9811, decolagem autorizada no zero, vento Rio no 60 graus com 10 nós. Iniciando 9811. Torre, só confirma a frequência do solo por 1984? 121 no décimo 1. 211 agora. Falo Salvador, 1184, bom dia, Lebron. 1184, 30 Taxi Alfa, Juliette, ingressa, Pátio 1, posição 06. Pátio 1, posição 06, via Alfa, 1184. Rio 9811, decolada de 46, controle 208, bom voo. 208, muito obrigado. Controle, bom dia, Rio 9811. Corvando à esquerda, cruza 2.500 pés na subida Momo. 98 no 1, suba e mantenha o 350 na subida Momo, porém voe direto Cogbo. Voa direto Cogbo e sobe para o 350, Rio 98 no 1. Para o Golf Eco, chame agora o Centro Recife para serviço de formação e alerta. Frequência 1288, alterna 12685. Estabilizado no X-Ray, Gol 1648. É 48 Torre, 1895. 1895. Seu Golf Eco, copia o controle. 1621. Seu Golf Eco, frequência do centro para informação e alerta, 1288, alterna 12685. Zero perfil arbóreo e lefa, 406, 208, controle Salvador, 3285. Movimento correto, reporte quando está na posição 01. Ok, obrigado. Oceano 6311, autorizado Guarulhos, nível 360 conforme rota. Decolada pistão no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El após Leda, após posição ótima, Mike Oscar Tango, Victor Alfa, transponder 5421, controle 120, decimal 8. 360 conforme rota do plano, decola da 190 com curva de depósito, aí eu lido após ótima, na interceptor 1. Transponda 5421, controle 208, 6319. Corrigimento correto, reporta quando está na posição 03. Mano 648, pouso autorizado 10, avistado, vento de 1970 graus com 10 nós. Eu repouso na 10648. Bilhete Bravo Delta, livre de tráfego, suba e mantém uma centena. Proa de Irecê. Eu tenho uma centena que é passada pela radial 317, do Brasil. Voo no 621, no desça para 2000 pés com 1015, livre LF X-Ray, flanco estabilizado. Livre LF, chamaremos o 621. No 648, chuva agora sobre o campo. Sim, 648. Bom dia, autorizado, Guarulhos, conforme rota plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El. Após voo Alita, posição Motiva, Mike Ascatango, Victor Alpha. Transponder 5432, controle 120, decima 8. 360 então para Guarulhos, decola da 190, curva à direita, perfil da El, transponder Lida, é Motiva. Transponder 432, após 120, voe. Voo 2065, oteja novamente a saída da El, após voa Leda, após Mótima. Mike Oscar Tango, Victor Alpha. Ok, da El, Leda e Mótima. Cotejamento correto, reporta para onde está na posição 10. Informar a próxima vez para o 10. Solo 3859, posição 01. 3859, direcionamento 01, chama pronto para o táxi. Valeu, obrigado. Solo Salvador, bom dia, com 648. Voo no 648, nos outros, era o táxi Alfa, reportante da Juliette. Boa tarde, da Juliette, 648. Nove oito nono, chame centro Recife, 2685, bom dia. 2685 e o 9 8 9, obrigado, bom dia. 1 1 6 2 1. Número 21, torre 1 1 8 9 5, bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia, voo 1621, tá no LS, tá na terra. Minha aproximação, reposte terra. Tá dentro. 621, no estado de forma, chuva leve sobre o campo no momento. Chuva leve, gente, obrigado. Antes da Juliette, voo 648. Antes, voo no 648. Mantém a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 648. Livro pouso da 621, obrigado. 621, solo 57, livrar à direita 121.1, solo, bem-vindo. 21, obrigado. Bom dia. Comandante Guarulhos. 3859, autorizado o táxi, à direita Índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre, 118, decimal 95, QNH 10, 95, bom voo. 0 no 5, direita Índia, 1895, obrigado, bom dia. B48, pode prosseguir. Direção. Controle de voo, Brasão. Também sim, se chamar de pouso. Mundo 400. 400, grato. Bom, no 621, livre táxi Alfa, reporta isso da Juliette. Alfa, reporta isso da Juliette. Era isso. Controle Salvador, bom dia, o senhor é meia-noite, espero que tenha informação para o senhor. 6250, identifique, chega da Mari, deixa o 050. Boa, da Mari, deixa o 050. Reporte para descida, vou aí, farol de Taboa. Tá, decolagem. A linha e decola, estamos 0 para 3859. Oi, bom dia, Papazão. O Vitor Charlie Hotel, acionado no Tagabainé, solicito o mestre do Pátio 3. Oi, no ok, Pátio 5, estou autorizado, táxi iniciar, reporta papá para o cruzamento. Vitor Tcherno Hotel. O senhor no Cadabaité vai reportar para o cruzamento, Vitor Tcherno Hotel. Azul 9134. Azul 9134, confirma o horário da notificação. Para o 05 da presença. Gente, é o 05 da hora, agora a cópia o azul 9134. Vai, escuta. Cuidado com cruzamento, que é bem mais de cima, na lima de chama solo, 121, no Vitor Tcherno Hotel. Sou Gilete Sierra Leone 0222. Papa Tango Vitor Charlie Hotel, autorizando o ingresso pátio 1, contorna após pátio 3. Cuidado, pátio 3, Vitor Charlie Hotel. Salvador, voo via TAM 3859, passando 1300. 3859, suba ao 3620 na saída Arbor. 3620, obrigado, TAM 3859. Juliette Bravo Delta, chame Centro do Recife para serviço de informação e alerta, frequência 12685. Solicitou Aracaju, próxima cota. Sente agora a cota, Vitor Geratel. Sendo cota, Vitor Geratel. Vitor Estipulado Azul, direto Elefa. Direto Elefa, 3859, muito obrigado. Autorizado Aracaju, conforme rota plano de voo, nível 090, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída, Conde, transpondo 0273, aciona, controle no 208. 2 até o contagio somente o controle no 208, transponda 0273. Valeu. 21 está pronto para a conta, doutor. Gente, 9134, aguarda somente a coordenação com a sala IS. Papa Tango Vitor Cielo Hotel, contagiamento correto, só o controle no 208, contagia novamente, chama para o acionamento. Salvador, uma boa, tá 3896, cruza o 180, 1950 com aquilo. 196, identifique. Chega na mar e desça o 050 com aquilo. 050, posição de Vaduna. Cidade de Goiás, TAP, serve. Vou confirmar em qual sala é esse, o seu plano foi apresentado. Hotel Juliette Serra, desça para 500 pés. Informe para a praia de Itapô. E a Tiberi vai informar para a praia de Itapô, Juliette. Então, confirmando 3896, livre STAP, positivo? Livre STAP, positivo. Descendo para o 050. 50 STAP. 9134, pronto, cópia, Aracaju, nível 170. Pronto para cópia, prosseguir. Autorizado Aracaju, conforme rota, plano de voo, nível 170. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída, Conde. Transponder aciona 0276, controle no 208. Então autorizado 170 Aracaju, decolagem no zero, esquerda, perfil Conde, o transponder 0276 e o controle no 208, com a 193. Protegimento correto, reporta para o Fernando Pátio 3. Reportará. Solo Oxenero 63, no 1, posição 03, para puxa acionamento. Oxenero 63, 1, autorizado puxa 03, chama táxi. Chama táxi, autorizado puxa 03. Salvador, bom dia. Voo 2065 no 10, pronto para o respectivo acionamento. Voo 2065 no 10, está autorizado, chama a taxa. Inicial vai chamar para o táxi, voo 2065 no 10. Formatão Vitor Geratel, autoriza o relacionamento, pátio 3, chama DAC. Foi Guilherme Serra, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, torre Serra. Controle 3859, passa 150, pode transferir e tentar uma proa esquerda? 1859, chame Centro Recife, 288, alterno 353. 288-353, obrigado, bom dia. 1-0, reporte base pela direita, 1-7. Vai reportar base pela direita, 1-7, Serra. Autorizado o táxi, reporta na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1, Vitor Tchelotel. Autorizado o táxi, reportar na saída do pátio 3 para ingresso lá no pátio 1, Vitor Tchelotel. Ah, na saída do pátio 3, Vitor Tchelotel, visou a coronavírus pela chanela. Sente, capitão, Vitor Tchelotel, mantém a posição e aguarda. Mantenha a posição aguarda, Vitor Tchelotel. Salvador, 63 no Uno, está com 168 a bordo, 4 horas e 5 minutos de autonomia, alterna Galeão, está pronto para o... Xena 6311, autorizado o táxi à direita, Índia, ponto de espera da pista 1-0, chama a torre 1-1-8, decimal 95, que é legal 1-0-1-5, pode gente diretamente para o BIP? COB é 1-6-8, então quando ponto de espera vai chamar a torre 1295, BP 1, autorizado direita, BP 1. Fador 2065, com 1-7-6-12 a bordo, 4 horas e 20, autonomia, alternando Florianópolis, pronto para o táxi. Voo 2065, autorizado o táxi, contorno bate 1, após Índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre 1-1-8, decimal 95. Quem negar o 1-0-1-5? Negar o 1-0-1-5, bate 1, Índia 1-0, ali vai chamar o 1-0-1-5, ponto de base. Atango Vitor Charlie Hotel, observa a passagem de Boeing 737, após a passagem de Boeing 737 da Gol, autorizado o ingresso no pate 1, número 3 no ponto de espera, chama a torre 1-1-8, decimal 95. Quem negar o 1-0-1-5? Tá, Equador, Mercedes no 1, você espera 2. Pista 1-0 livre, autorizado a linha da colar, da 1-0, o vento de 1-0 graus com 2 nós, o 63 no 1. Autorizado a linha da colar. Salvador, 1184 da Gota, assistente da Juliette, informação, autorização, Recife. Voo 1184, informação em curso é Aquilo, para Recife eu tenho 370 já aprovado, pronto para 4. Copia. Voo 1184, autorizado para Serra Bravo Romeu Foxtrot, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370. Pista em Ozono Zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transponder 5445, gol 18, correção, gol 1184. Autorizado conforme plano, nível 370, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Monocaju, controle 1208, transponder 5445, 1184, tá, gol, posição 62. Correto, protegimento, voo 1184, portão 62, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Porta, amigo. Confirmado, autorizado para o 639. Afirmativo, livre decolagem, 1970 graus com 10 nós. Livre decolagem. Até já de ser, considere só nós 1-4, ao livrar, bate 4, já pensa livre, bem-vindo. Obrigado, 2015, livre LS, X-Ray. Salvador, Oceaner 6250 na final baixada e travada. 6250, conta aproximação, informa aí, pista livre. Entendi. 250, autorizado pouso da 1-0, vento de 1-0 graus com 10 nós. Livre pouso, pista 1-0, cenário 6257. 3-1-1, decolado às 15, controle 1-0-8, bom voo. 1-0-8, 3-1-1, até a próxima. 2-0-6-5, após as boas da Avianca na curta, Lima tem. Após as boas da Avianca na curta, Lima tem. 1-0-1-0, 2-0-6. Subida. 3-1-1, suba ao 3-6-0 na Fragileira. É possível manter a saída aqui para treino aberto para o 6311? Mas é claro, então suba conferindo o perfil, o 6311. Então, subindo conferindo o perfil do 250, bem-vindo, solo R17, olivar direita, 121, 1 no solo. 221. Oceano 6250, trazendo o táxi Alfa Juliette, já está baixando na posição 02. Alfa Juliette, posição 02. Tráfego azul 2770. Azul 2770 para Porto Seguro. Temos autorizado aqui o nível 180, pronto, cópia. Afirmo. Autorizado Porto Seguro, conforme rota, plano de voo, nível 180. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída Corão. Aciona o transponder 0274 e o controle em 120 decimal 8. Sente, autorizado no 80, né, para Porto Seguro, decola do 10, curva à direita, saída Corão, 0274 transponder, controle 208, azul 2770, está pronto para o pushback. E posterior acionamento. Azul 270 autorizado acionamento, chama para o push na 4 Lima, pátio 3. Aprova para o push, push após o acionamento, 2770. 2730 autorizado push. Autorizado. MT Flash, não, 0120 mesmo. Papa Tango Vitor Charo Hotel, ponto de espera da 10, pronto, tem condições de ser autorizado. É, decolagem parada, ajuda a coronel na longa final da 10. Mantenha a posição, Charo Hotel, mantenha a posição. Ano, prossiga. Pronto, copo? Autorizado, São Paulo, conforme rota plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída da EL. Após voo à lida, posição ótima, Mike Oscar Tango Victor Alfa. Transponder 5455, controle no 208. Bom, nome é 21109, contagiamento correto, reporta para o Senado. Azul 9134, confirma a posição no pátio. Sim. Isso, nome é 019. Ok, livre pouso na 10, na 3896. Preciso com 9134, coordena com a equipe de solo, aeronave já iniciou na posição 4 Lima, tem condições de com segurança inicial push no 03? A gente vai coordenar com ele então e assim que liberar aqui a nossa retaguarda a gente... Sente, 9134. Papa Romeo Golf Bravo Índia, aguarda. Azul 2770 para o táxi, está com 27 de POB, com 4 horas e 30 de autonomia, alternando Vitória. 2770, autorizado táxi, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da pistola 0, chama a torre, 118.95, PNL 1095. Sente, autorizado pátio 3, 1 Índia. Pantera da 10, torre 18, 95, 0, 15, ajuste azul 2770. É o meu Golf Bravo Índia, mas escuta. Gente, confirma também a parte que se encontra, a pista que decola. Gente, pátio 3, decola da 10, aguarda a cópia. 896, solo 23, ligar direito, é 211, solo. 211, 3896. Tá fazendo desvio? Hotel, dá 10, 150 com 8. Desvio da colagem, o Vitor Charotel. Mas qual era a saída prevista que o senhor até pediu pra fazer o perfil dela? Dael, Leda, Mótima. Não, conforme o tráfego era Dael, Mótima. Não existe Dael, Mótima. Dael, Leda, Mótima. Ok, vamos lá, Leda, presente. Eu vou a Leda na presente. Usado Recife, conforme rota plano de voo, nível 250. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, perfil de saída Pulca, após voa Gemo, após em coordenação com o controle, no 208. O transponder CECO 425 aciona, e a torre em 118, esquerda. Mano, Gemo. Meu Golfe Bravo Índia, corteja novamente a saída Pulca após o Ajamo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar, após DCT em coordenação com o controle, em 1208, e o transponder 5425. Alinhamento correto, reporta para a parte 3. Azul 9134 acionado para o táxi com 57 no POB, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Autorizando o táxi, parte 3, parte 1 no Índia, ponto esperado, pressão 0, chama a torre, 1-1-8-3-9-5, QNH-1-0-5, se possível, direito, 9134. Ok, mas ligando, Índia Alfa, ponto espera 118. Vamos fazer a Juliette, está 3296. 090 na saída Conde. 90 na saída Conde, Vitor Charotel. 63-11, chame agora o centro, Recife, 13325, alterno 251. É 311, copiou. Vamos ver o 34 na escuta? Na escuta, prossiga. Mantenha a posição na série do pátio 3. Ok, nós estamos aqui próximo da QFU, mantendo a posição. Gente, eu sou 9 no 34, só para informação, temos um tráfego puxando no 06. Saída conflitante com a mesma, para separação de tráfego, mantém no pátio 3, será o número 2 no ponto de espera. Gente, 9 no 34. Para o táxi, 1184, 3 horas e 20, Salvador, 130 base. Autorizado o táxi, à direita, Índia, ponto de espera da pista 0, chama a torre, 1185, QNH 0, 15, o voo 1184. 1015, via Índia, ponto de espera vai chamar a torre, 1895, voo 1184. S70, decolado aos 27, controle 208, bom voo. 208, obrigado, até já. Segue o táxi do Boeing 737 da Gol até o ponto de espera, chama a torre 1-1-8-95, QNH 095, bom voo. Ok, seguindo como número 2 no táxi, ponto de espera, chama a 93. 3896, encerra a passagem do ATR da Azul à sua esquerda, após autorizar o ingresso parte 1 na posição 05. Máximo, após o ATR da Azul, leva o ingresso para o posição 170, suba e mantenha 180 na saída Coral 2770. Seu colega está voando na terminal também. 7, sem problema, curvando à direita, Coral 180, obrigado. Agora sim, o 2780 do Azul, muito bom dia, ciente da Kilo, de descido. E2780, identifique, voe na Proid TAP, descendo ao 050. Proid TAP 050, 2780. Alinhar e decolar, é o 984. Presente, obrigado. O Gol 2065, chame Recife, frequência 13325, alterna 251. 3325251, obrigado. Salvador, bom dia, o azul 934, no ponto de espera da manhã. 934, mantenha o ponto de espera. Salvador, bom dia, agora no 648, formação Kilo, autorização Maceió. Agora no 648, formação em curso é Lima, pronto, cópia. Afirma. Autorizado Maceió, conforme rota, plano de voo, 13350, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Fechando a saída PUC, Jamo, após voo a Caju. Transponda 5464, controle 120.8. Gente, está autorizado Maceió, rota do plano, 13350, decola da pista 10, saída PUC, transição Aracaju. 5464, transponda e controle 120.8, voo 1648. Protegimento correto, reporta pronto, está na posição 01. Ah. Bom, no 621, autorizado acionamento, chama táxi. Autorizado acionamento, Romeu Alfa, hotel Whisky para o controle. Vamos na 184, decolada 30, controle 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. M1940. Deixando em 1940, prossiga. Autorização para Maceió. Pronto, 4? Pronto, para 4. Não autorizado, Maceió, conforme rota. Plano de voo, nível 350. Colada pista no 0, primeira curva à esquerda. Peixe de saída PUC, Jamo, Caju. Transponda 5463, controle no 208. Seguindo como autorizado, solicita quando possível, vá direto para Caju. Compra a saída e aguarde. Na sua escuta. Transponder 1208 ao controle, janela 6143. Confirma somente posição no pátio e protegimento correto. Posição 02, da janela 6143. Sente 02, chama para acionamento. Vai importar. Nível 090, chama a Ilhéus na frequência de 1201. O Alfa até o Ijo. Positivo. Salvador, Zona 739, bom dia. Zona 739, Salvador, desça para 5.000, ajuste no 096, direto Duna para o ILS. 5.000, direto Duna, Zona 739. Controle, Controle Salvador, gol 1094, com informação, tiro. Gol 1094, um controle, ajuste no 096, desça para 6.000, direto Duna para o ILS. 6.000, direto Duna, gol 1094. Azul 4207, esse é o controle, meu cordial, ajuste no 016, desça para 8000, chegada bomba, pista 10. Para o ataque, o 621, a bordo 180, 4559. Positivo. Muito obrigado, 2780, autorizado ILS da Zulu da 10. O 1184, Salvador. Escuta, 1184. Vou encurtar a trajetória, direto com o meu Fox 018. Direto com o meu Fox 018, voo 1184. Muito obrigado, senhor. Controle Salvador, bom dia, Azul 9134, decolado. Azul 9134 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. 9134. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, controle, canto. Guardião 01, decolado de Salvador, não se escuta, a intenção não está presente, seguir direto para o comércio, operação policial. Positivo, livre, sempre na escuta, capitão Guardião. Gente, livre, escuta permanente, Guardião. Voo 1739, passa boi beba, desça, sem restrições para 2000. Sem restrições, 2000, voo 1739, certo. Meu Golf Bravo Índia, 30 táxi, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre, 1-1-8-95. Quem negar no 095, meu voo. Este, pátio 3, pátio 1 no Índia, já, torre 18-95, para ele. Salvador, Golo 621, boa tarde. 621, boa tarde, bom dia. Ficha está livre, autorizado em linha decolar da 10, vento de 1-60 graus com 2 mais. Autorizado em linha decolar da 10, Golo 621. Confirmando o ajuste para o 2780 da Azul. Ajuste 1096. 1016, obrigado. Voo 1184, chame Recife, 12685. Recife 1685, voo 1184, bom dia. Yep. Mantenha a posição, aguarde por aproximadamente mais um minuto, senhor. 1094, passa Boipeba, desça para 3000. Desça para 3000, 1094. Azul 4207, está a 41 milhas, desça sem restrições até 5000. Cancelada as restrições, descendo para 4204. Ok, ali mantém, Bravo Índia. Prepara-se para decolar como autorizado. Uno 621, decolar 238, controle em 208, com voo. 208, bom dia. Controle Salvador, Uno 621, bom dia. Uno 621 é o controle, contato radar, suba sem restrições após 2000, Leda. Sem restrições após 2000, Leda, 621. 0 graus com 10 nós, fica atento à esteira do Golfo, decola frente. O 2780. Cliente completo, aproximação e aguarde transferência. Guardado. O no 739, estão autorizados a aproximação e ali. Cliente autorizado no 739.